suor do garoto é bom, barrindo o vinho do nosso amor. Oh meu Deus marinheiro, com sua cauda de tritão, desbarre minha barba negra, conquiste o meu coração. Dançando na tempestade, pipoca num caldeirão, conheça as maravilhas árabes no meu golfo da perdição. Rumem pra poupar, rochedo à vista, pula fora o tinhoso. Um, dois, três, vai! Sabe as espadas, guerreiros da macumba pirata, mato é esqueleto da dor, o tesouro é nosso bolso. Espiranha e dragões, fazendo uma macumba pirata, da suor do calor do amor, barrindo o vinho do nosso amor. Puxa o cabo da roda, agarro o mastro da chalupa, oferenda dos arco-íris. Com semente de trutas, limpando um bebê preto, farinha de trigo até o dedão. Vamos banhar em óleo e jogar na boca do vulcão. Queima essa vela até virar toco. Galinha da Angola, um, dois, três, vai! Sabe as espadas, guerreiros da macumba pirata, mato é esqueleto da dor, o tesouro é das flores. Espiranha e dragões, fazendo uma macumba pirata, da suor do calor do amor, barrindo o vinho do nosso amor. Guerreiros da macumba pirata, mato é esqueleto da dor, o tesouro é das flores. Espiranha e dragões, fazendo uma macumba pirata, da suor do calor do amor, barrindo o vinho do nosso amor. Oh meu Deus marinheiro, com sua cauda de tritão, desbarre minha barba negra, conquiste o meu coração. Dançando na tempestade, pipoca num caldeirão, conheça as maravilhas árabes no meu golfo da perdição. Rumem pra poupar, rochedo à vista, pula fora o tinhoso. Um, dois, três, vai! Sabe as espadas, guerreiros da macumba pirata, mato é esqueleto da dor, o tesouro é das flores. Espiranha e dragões, fazendo uma macumba pirata, da suor do calor do amor, barrindo o vinho do nosso amor. Sabe as espadas, guerreiros da macumba pirata, mato é esqueleto da dor, espiranha e dragões, fazendo uma macumba pirata, da suor do calor do amor.